Fecheiro 13, o desamparo de São Frutuoso. Não tinha nenhuma razão particular para estar grata a Deus ou a qualquer dos membros da sua corte celestial, a não ser que considerasse um favor o simples facto de viver. Esse privilégio, porém, fora dado a tantos, inclusivamente a toda a casta de bichos e ervas, que, francamente, não desfazia na obra de ninguém, é claro. Malucava apenas, zorra, criada aos baldões, sempre arrastada. Mal se poderia considerar uma pessoa humana, quanto mais uma criatura reconhecida ao Criador. Sabia que São Frutuoso não metia prego na estopa nesse capítulo da geração dos mortais. A regedoria dele era outra. Mas também não sentira ainda que os poderes de que ele dispunha a beneficiassem. Pedir-lhe ajuda na ocasião em que uma pregana lhe cegara uma vista e nada. Prometera-lhe uma vela na altura da pneumónica, e foi o que se viu, ia deitando os bofes pela boca. Nascera-lhe não sei quê num seio, rogara-lhe entre o cálice e a hóstia a esmola da cura, e o caroço cada vez crescia mais. De maneira que, a falar franco, não devia favores a ninguém. Em todo o caso, doera-se de ver o pobre santo naquele preparo, que, considerando bem, a chuva caía de cima, e como parece que no céu é que estava o governo do mundo, não custava nada a quem lá morava. Além de ser uma obra de caridade para com os que viviam em corpo e alma cá neste vale de lágrimas. 4 meses de invernia, sem uma aberta, sem uma réstia de sol. Nevões, nevões, e agora aquele dilúvio seguido. O gado a morrer de fome nas lojas, a povoação sem um graveto de lenha para se aquecer e enxugar, o rio torto a levar os lameiros. Um lindo serviço, não haja dúvida. Como não era de arcas encoiradas falar ao prior no destempero de uma coisa assim. E que queres que te faça? Sabia lá? Mas já que ele representava Cristo na Terra, podia, talvez. Bem, a gente entende-se por palavras. Não há nada que ande tanto à vontade de Deus como o tempo, mulher. Nunca ouviste dizer? Eu não, senhor. Pois é pena. Pronto, se era assim, ao menos ficava esclarecida. Em todo caso, punha as suas dúvidas quanto às vantagens humanas e divinas de tanto frio, tanto vento e tanta chuva. E chamassem-lhe maluca à vontade. Não concordava, não concordava. Se vivia da caridade alheia, tinha de pedir. Ora, se até os novos e sãos se acovardavam de pôr o nariz fora de casa, que diria ela, velha e doente, e sem um trapo de confiança a cobrir-lhe o corpo? Em Reboredo já se sabia que nada feito, negavam-se todos. Que tivesse paciência, que Deus a favorecesse, como se os ouvidos fossem as tulhas da barriga. Portanto, se querias curar o estômago, tinha de navegar. Mas quem se ia meter um temporal daqueles? Olha, deixava-se estalar com fome engrunhada no cortelho do Canaveses, a fazer companhia às ovelhas. Era de resto a única regalia de que gozava. Nos dias em que o forno do povo não cozia e dentro dele se gelava como ao luar, podia dormir nas cortes, sem licença dos donos. Nisso, honra seja feita aos de Reboredo. Chegava das suas peregrinações, desandava ao gravelho da loja de qualquer, entrava e tinha sempre às ordens uma cama enxuta de palha e o bafo do rebanho a cobri-la como um cobertor. Mas nem sequer acordavam de manhã, quando abriam a porta ao gado, o que infelizmente já não sucedia há muito. A água era tanta que só quem se quisesse afogar ia afogar os vivos. O que ela zoava lá fora! Como havia o desgraçado do São Frutuoso de resistir àquilo? Fiada na caridade humana, fartara-se de pregar, a pedir providências. Mas quê? Ninguém quisera saber. Que se governe, respondiam-lhe todos. Tem a faca e o queijo na mão. Talvez por não terem visto o que ela vira. Vinha a passar abrigaram-se de uma batega mais valente no alpendre da capela, deram uma olhadela lá para dentro e até os olhos se lhe arrasaram de lágrimas ao encarar o mísero, alagadinho, encolhido como um pitorriço. Sempre era um santo, como mil diabos, pois chovia-lhe em cima como se estivesse no meio da rua. Metia dó. Os pingos batiam-lhe na careca, escorriam-lhe pela cara abaixo, derretiam-lhe a pintura, transformavam-lhe o hábito num borrão esverdeado e alastravam aquela nojeira pela toalha do altar. Dera imediatamente o alarme. Valeu bem. Foi o mesmo que nada. Se vê que está mal, que se mude. Ou então que componha os astros, respondera-lhe Faustino, que embora fosse mesário, não perdoava ao orago o atraso em que tinha as sementeiras. O abade também nada adiantou. Como de costume, mijou sentenças. Que torne, que deixe, e por aqui me sirvo. Ora, se os responsáveis procediam assim, não lhe competia a ela incomodar-se. De mais a mais, estonada de fome e sem culpas no cartório. Evidentemente que era crente, pudera. Acreditava que há de haver uma lei que nos governe, desobrigava-se na quaresma, ia à missa quando podia, persignava-se ao deitar, estava em regra. Isso, porém, não queria dizer que tivesse de se meter em brios de zeladora. Mas o coração às vezes também manda. E o dela compadecera-se humanamente da sorte daquele desinfeliz que nem um cortelho vedado avisava para se abrigar. Apenas por essa razão se tirara de cuidados e dera andamento à ideia de o acautelar de qualquer modo. Tecer a croça, francamente, custara-lhe pouco, até lhe servira de entretém. Agora, subir a serra aos empurrões, ao vento e a furar as bátegas, isso sim, chegara para afligir. Mas acabou-se. Lá vestir ao gabinardo ao miserável. E apesar de encharcada, podia finalmente dormir em paz. O coitado, metido no varino de junco, parecia mais um pastor do que outra coisa. Paciência, honra e proveito. Chuva no corpo, não lhe entrava mais, que lhe garantia ela. Agora, a respeito da apresentação, de resto, isso mesmo tinha remédio. Enquanto durasse o temporal, ninguém o ia visitar, estivesse sossegado. E logo que o tempo melhorasse, podia despir o capote e pôr-se outra vez bonito para atender a freguesia. O castigo. Foi na noite de São João que o Bernardo lhe bateu à porta aflito. Tenha paciência, doutor, e venha-me ver a patroa. Aquilo parece que está ruim. Fez-se de novas. Aquilo o quê? O parto. Ela andava grávida. Nunca reparei. Eu também não a vejo há meses. Com os outros nunca houve novidade. Mas desta vez acho que tem a criança atravessada. Pelo menos é o que diz a tia Rosa. Desatravessa-se, se for apenas isso. Quando principiaram as dores? Já ontem? E demoraste tanto? Sempre à espera, a cuidar que a coisa se resolvia. Costumava despachar-se, sem dar trabalho a ninguém. Bom, eu passo por lá. É só o tempo de preparar os ferros. De preparar os ferros e o ânimo. Ora, ali tinha, para não ser palerma. Todo finório a cuidar que arrumara o assunto na ocasião. Que azar o raio do miúdo encravar-se na barriga da mãe. Maldita hora em que se metera com a semelhante mulher. Mas quê? Quem é que resistia? Que desapertasse a saia, despiu-se toda. Dói aqui, mais abaixo, ai que me faz cócegas. Pronto, se a trazia fisgada, se já vinha disposta à maroteira, santo com franqueza. O mal todo é que a danada parecia terra de semeadura. E quando à terceira ou quarta vez lhe veio com lérias que estava grávida e o filho era dele, só viu uma saída. Por fim, ao idílio, no mesmo instante. Muita pena, mas responsabilidades não. Tinha marido de mais a mais, portanto, além de que num caso assim, nunca se sabia ao certo. Adeus, adeus! Surpreendida e despeitada, a alma do diabo, a princípio, ainda tentou reagir. Mas arriscava muito num jogo às claras. O homem, valente e assumadiço, a quem devesse pagava. Fortalhaço e com tal gênio, nem se chegava a compreender que o enganasse. Mas ela é que lá sabia. Segue-se que teve de se acomodar. Quando se cruzavam na rua, pareciam dois desconhecidos. Ele é que a olhava de soslaio, a inventariar-lhe a cintura, cada vez mais grossa. Como elas se arranjam! Já a caminho de casa do Bernardo, ainda o rodízio interior continuava a girar. Como elas se arranjam, realmente! Quando entrou, a Silvana não se deu por achada. Gemeu e queixou-se como uma doente qualquer. Estou numa cruz, senhor doutor. Aliviado e desapontado ao mesmo tempo, tentou iluminar o acolhimento impessoal com o sol de uma reflexão cética e recôndita. Até onde podia ir a dissimulação feminina? Todas iguais. O que vale é que as conhecia. Se conhecia. E deu presenteiramente início à prestidigitação profissional. Que exagero! Uma coisa que não presta para nada. Valha a Nossa Senhora. Daqui a pouco passa tudo e já nem se lembra. Os santos o ouvissem. Mas não, tenho cá um pressentimento. Sempre cuidei que fosse mais corajosa. Que desanimada. Ora, vamos lá ver isso. Descobriu-a, apalpou e auscultou a barriga e não pôde disfarçar uma sombra reticente na voz. Pois é, realmente. Vê como eu tinha razão. Está mal encaminhado. Eu sentia. Nunca tal me aconteceu. Fartinha de puxar. A gente encaminha, o sossegue. Pediu água e sabão, tirou o casaco, arregaçou a camisa, lavou-se e desinfetou-se e começou a atuar. Com os brios acicatados pela insólita recepção, tentou esforçadamente cumprir a promessa feita, mas não pôde ir além da boa vontade. A doente berrava, curtida de dores, defendia-se e nenhuma manobra resultava. Obrigado a reconhecer a sua impotência, retirou a mão a pingar do poço escuro e deu-se por vencido. Temos de a levar para o hospital. É preciso anestesiá-la e só lá. O senhor é quem manda. Se vê que não se pode fazer o serviço aqui, não. Meteram a parturiente num carro e os 20 quilómetros de caminho foram de bom augúrio. O automóvel rodava suavemente e a Silvana emudecera. De vez em quando o Bernardo suspirava. E o médico solícito deitava umas gotas de bálsamo na ferida renitente. Nestas ocasiões, o essencial é manter a calma. Não ferver em pouca água. Passaram Gouvães, São Cristóvão, Penalva. Em Soutelo havia a Arraial no Largo. Bonitas iluminações. O entusiasmo festivo caiu mal no ambiente soturno do veículo. E o médico disfarçou o deslize com a nuvem de fumo de um cigarro. Ora, cá estamos nós chegados. Vão ver em que instantes o assunto fica arrumado. Doces palavras que os factos, infelizmente, não confirmaram. Na sala de operações, o doutor Baltazar, que fora avisado pelo telefone e esperava a doente, em vez de resolver o caso, complicou ainda mais. Provocada pela violência das contrações ou por qualquer manobra canhestra, havia uma rotura do útero onde a mão do feto se introduzira. E quando o velho parteiro, ao cabo de grandes esforços, conseguiu fazer a versão e extrair a criança, já morta de resto, foi como se destapasse um tanque. Um jato de sangue bateu-lhe em cheio na cara, inutilizou-lhe os óculos e ensopou-lhe a bata. Sem a serenidade de outrora, que o tornara conhecido em plena decrepitude diante do contratempo, o obstetra descomandou-se. Numa covardia senil, voltou pura e simplesmente costas à catástrofe. O colega tome conta disto, que eu não posso mais. Pelo amor de Deus, senhor doutor, não abandone assim a doente. Opere-a, faça qualquer coisa. Desisto, desisto. Tenha paciência e resolva o problema da maneira que entender. E desarvorou. Num terror de náufrago, O doutor Daniel pôs-se a injetar coagulantes a torto e a direito, a meter mechas, a comprimir o ventre com toda a força. Nada. Era chover no molhado. A hemorragia inundava tudo. Mais soro, menina, e traga compressas maiores. A Silvana acordara já, e do fundo da sua exaustão veio em socorro daquela angústia. É escusado tanto trabalho. Ninguém me pode valer. Foi castigo. Cale-se. Ao cabo de meia hora de luta, calafetado de todas as maneiras, o bueiro cedeu finalmente. O médico respirou fundo. Parece que estamos safos, proclamou, mais para se convencer do que convencido. O sangue parara realmente, mas o curso do rio mudara apenas de direção. Era dentro do próprio ventre que a torrente agora desaguava. Eu sinto-o correr à mesma, avisou a Silvana. Cale-se, já lhe disse. O pulso caía a olhos vistos. Uma palidez de cera cobria o rosto da infeliz. Cardiazol, depressa! Quero o meu homem ao pé de mim, pediu a Silvana com súbita energia. Mande-o entrar. Chamado pela enfermeira, o Bernardo, hesitante, assomou à porta do quarto e aproximou-se do leito, pé ante pé. Então, escou-me. É uma torneira aberta. Num gesto gracioso, ainda feminino, estendeu a mão esquerda que o marido timidamente segurou. A direita apertava já crispadamente a do médico. Com dois homens assim presos a si, um de cada lado da cama, pareceu recobrar as forças. Um fulgor estranho iluminou-lhe os olhos. Vou morrer, Bernardo, e quero-te pedir perdão. Não tenho nada que te perdoar. Tens. Enganei-te muitas vezes. Ora, enganaste. Enganei. Deixa lá isso agora. Ouve-me, embora te custe. Preciso limpar a minha consciência antes de prestar contas a outro juiz. Sossega, sossega. Não merecias as traições que te fiz. Fui uma porca. Este filho nem sequer era teu. Aterrado, o médico, com um gesto, mandou sair a enfermeira. A primeira vez que te faltei ao respeito foi com o Avelino, logo no primeiro ano do nosso casamento. Apenas nasceu a pequena. Nem sei como aquilo começou. Perdoas-me? Perdoo. A segunda foi com o Guilhermino. Andei metida com ele 6 meses certos. Perdoas-me? Estás perdoada. A terceira arfava. Oxigênio, menina. A ordem de comando bateu sem eco na cal das paredes. E o doutor Daniel, num vislumbre de salvação, tentou libertar-se a pretexto de ir chamar à porta. Mas a garra da moribunda manteve-o seguro no pelourinho. Foi com Lourenço. Vinha eu de Fermentões. Perdoas-me. Perdoo tudo. O ping-ping do gota-a-gota ia medindo os segundos intermináveis. A palidez do rosto da agonizante era já cadavérica. As palavras saíam-lhe dos lábios quase ciciadas. O médico, a suar em bica, com a mão livre, apalpava-lhe o pulso. Em frente dele, o Bernardo parecia um fantasma. A quarta, a última, mal eu futurava que havia de morrer por causa. Como um condenado que enfrenta a hora final, o doutor Daniel retesou a vontade. A moribunda encarou-o durante alguns instantes. Voltou a olhar o marido e murmurou a custo. Foi com o... Um nó de silêncio apertou-lhe a garganta. De olhos esbugalhados, ficou hirta a fitar o teto numa espécie de espanto aliado. Num terror que não tinha o mesmo sinal em ambos, debruçaram-se os dois sobre o cadáver. Acabou-se-lhe o sofrimento, murmurou o médico exausto. Acabou, respondeu Bernardo a arrulhar a voz. Era preciso descer-lhe as pálpebras. Pois era, mas eu não tenho coragem. Nem eu.